A partir do próximo ano letivo, as escolas secundárias de Macau vão poder usar um manual de História da China com conteúdo igual aos que são ensinados do outro lado da fronteira. O livro em chinês foi escrito em colaboração com uma editora estatal e também inclui capítulos dedicados a Macau. Mas bastou uma acusação do deputado Sulu Sou de que o novo manual apresenta uma visão tendenciosa e negativa dos portugueses para gerar uma polémica que na última semana levou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, a dar instruções para eliminar da versão final a Associação dos Portugueses a atividades de contrabando e corrupção. A rádio perguntou ao gabinete do secretário quais eram as passagens concretas que iriam ser retiradas, mas essa pergunta foi remetida para os Serviços de Educação e Juventude, que também não responderam. Mas em declarações aos jornalistas numa ocasião pública, Alexis Tam admitiu que não leu o manual que foi distribuído às escolas no início deste ano e que não falou com nenhum académico sobre o conteúdo em causa. Como justificação para a eliminação das passagens negativas para os portugueses, Alexis Tam defendeu que é preciso considerar a amizade com Portugal. Nos últimos dias, houve mais opiniões no espaço público que defenderam a eliminação das passagens consideradas negativas para os portugueses. No centro da polémica terá estado um excerto em que, de acordo com o jornal Tribuna de Macau, se lê no manual que os portugueses obtiveram autorização para usar os portos de Cantão e praticar atividades comerciais no âmbito de um esquema de corrupção que envolveu oficiais da província chinesa e que permitiu a vinda gradual dos portugueses. Ressalvando que não leu o manual e que apenas comenta o que diz serem factos históricos documentados, Teresa Sena, historiadora e investigadora do Instituto Politécnico de Macau, diz que o trecho citado pelo jornal é correto, mas contrapõe que é preciso explicar porque é que há quase 500 anos as coisas se passavam daquela forma. Isso é verdade. Isso é verdade, não com os olhos do nosso tempo, não com os conceitos de corrupção que hoje temos. Certo, mas houve na altura a oferta de presentes, chamavam-lhe as peitas, chamavam-lhe os saguatos. Havia, exatamente, houve, porque tudo o que fugisse do esquema do comércio tributário, portanto, todo o esquema montado pela China na sua percepção do mundo, e aí é que eu quero chegar, fugia a esses parâmetros e, portanto, era considerado corrupção. Agora, não podemos estar nós, portugueses do século XX, olhar para isto como se estivesse a julgar mal ou a fazer isto uma questão de discriminação relativamente aos portugueses. Porque, havendo um ato de corrupção, há um corruptor e um corrompido, primeiro ponto. E, portanto, temos que ter a abertura de espírito quando olhamos para estas questões, de as ver... Pronto, na sua dimensão epocal. E não terá esta polémica resultado de uma hipersensibilidade? Claro que sim, porque estamos a ver uma classificação dos portugueses como se fosse hoje. Como estamos com um processo de recriação histórica. Portanto, não pode ser. A história não pode ser olhada retroativamente, com os olhos, nem julgada com os valores dos nossos dias. Portanto, o que eu acho que será correto, e realmente numa perspectiva pedagógica, e é isso que é importante e que eu gostava de realçar, é dotar as crianças desta noção de relativização das coisas e, portanto, da tal existência da perspectiva chinesa de um comércio ilegal que vai sendo forçado por pequenas aproximações. Não podemos realmente olhar para estas questões como uma projeção, projetar-nos hoje em dia nestas questões, porque elas são diferentes, os tempos eram diferentes, não é? E a prova do que eu estou a dizer, que não há aqui uma intenção, não há uma intenção de denegrir os portugueses e de os humilhar na atualidade, é que corrupção implica a desobediência por parte do lado chinês, quer dizer, os corrompidos foram chineses, não foram portugueses, quer dizer, quem fica mal da fotografia são eles, não é? Teresa Sena considera que em qualquer manual de história deve ser apresentado sempre o contexto e nos primórdios de Macau o contexto é o do encontro de desconhecidos. Eu acho que deve ser feito é explicar aos jovens e às criancinhas que Quando se dá este encontro entre os portugueses e os chineses aqui no sul da China, estamos a dar encontros entre duas visões diferentes, duas perspectivas civilizacionais, duas ordens mundiais e geopolíticas completamente diferentes, cada uma delas legítima. Há um desconhecimento recíproco, tanto de um lado como do outro, em relação a todas estas ordens. E, obviamente, que o que eu acho que deve ser inserido no manual é comércio que era, nessa altura, considerado ilícito, que foi, então, a partir dessa tentativa de comércio e de algumas concessões, digamos assim, se foi tornando permanente. Sobre a passagem dos portugueses por Macau, o manual também refere Ferreira do Amaral, o governador que acabou assassinado, e ainda a tentativa falhada de Portugal em legalizar a ocupação de Macau no contexto que seguiu às guerras do ópio. São passos que Teresa Sena considera importantes para a compreensão da história de Macau. São pontos importantes e que são excelentes temas para que sejam introduzidas nas crianças ou nos jovens esse relativismo. Portanto, no Ocidente pensa-se assim, faz-se assim nesta época, na China faz-se assim, é assim nesta época. Qualquer um dos três pontos, o da instalação, o do Ferreira do Amaral e o da Guerra do Ópio, são momentos de tensão, exatamente porque há duas visões, duas práticas, dois sistemas de valores, duas civilizações em confronto. Isso é que é importante explicar às crianças. Que a história não é um monolito. Que não é um monolito, e como há geopolíticas hoje em dia, como há tensões no mundo. A guerra comercial entre China e Estados Unidos. As guerras comerciais, como há aquelas que vimos outro dia ali em Singapura, como há essas coisas todas. Não é nesta só altura. Harmonia. Nesta altura também havia, portanto, há tensões entre as pessoas. Temos é que explicar a visão, o que é que uns percebem, o que é que os entendem, qual é a visão e a mentalidade de um lado e as práticas, qual é a mentalidade do outro. É um excelente momento para lhes dar essas visões. Mas a história, esta história, não é só feita de tensões e conflitos. São muitos os contributos que a presença portuguesa trouxe para Macau e para a China. Se a presença portuguesa em Macau não interessasse à China, não tinha existido. Vamos ser lógicos e práticos. Tão simples como isto. As portas do cerco, que são logo desde o início, são lá colocadas exatamente para que Macau exista, para que exista este entreposto comercial com todos os problemas que tem, mas também com todos os benefícios, mas de uma forma controlada. E sempre foi essa a prática utilizada pela China ao longo da história. As coisas corriam pior, fechava a fronteira, não vinham alimentos. Macau sempre foi, e é ainda hoje, para a China, sempre exerceu uma posição de mediação, posição intermediária. Sempre. Primeiro com o comércio com o Japão. Depois com a abertura à navegação, quando ela estava proibida nas costas da China, isto no processo dinástico. Estamos a falar em meados do século XVII. Depois, na abertura ao comércio internacional, inserção do comércio internacional, mas também de uma forma controlada. Lá está Cantão, as duas feiras em Cantão, os comerciantes podiam ir lá, mas depois eram mandados para Macau para, durante o período não comercial, não estarem lá a perturbar. Ficavam aqui controláveis e quietinhos, teoricamente. Depois é toda a intermediação que é feita com o bloqueio das Nações Unidas à China. Hoje em dia temos a questão do jogo e temos a questão da intermediação para os países de expressão língua oficial portuguesa. Há um contínuo. Há um contínuo. A função de Macau sempre foi, ao longo da história, a mesma. É uma longa história, com um princípio, um meio e até um fim.